Fala, BZ, meu compadre. Tudo certo, parceiro? E aí, como é que estão as coisas em Caxias? Como é que tá essa guerra aí, meu irmão? Então, ó, se liga na parada, parceiro. Tô aqui, tô partindo agora. E logo mais tô chegando aí. E é desse jeito. Você tá ligado que, independente de qualquer coisa, a gente tá junto, sempre esteve junto, sempre vai estar junto. Porque MTD é desse jeito, essa porra é família. Então, ó, em tempo de guerra, qualquer buraco é trincheira, hein? A gente some, eu acho que a gente tá longe, que a gente esqueceu, mas a gente tá aqui, ó. Passa ano, vem ano, passa década, e a família não morre, ela só cresce, só fortalece, né não? Tem uns parceiros aí, ó, Zona Sul, Serra, Baixada Fluminense em peso, e pode falar aí pro moleque que eu tô chegando, hein? JM, meu brother. Desse jeito.